Rádio Tango Zulu, livre decolagem em pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-2. 4-5-8-2-6, completo sinal, chame torre 1-8, decimal meio. 2-5-8-6-5-8-2-6. Está correto, chama para puxar pega acionamento. Salve Salvador, hoje a minha 6201 anda para o táxi, CLD de 119, autonomia 3:40, alternando com o fluxo. Chinário 6211, táxi direita, Índia e Alfa, ponte espera da 1-0, chama a torre, 118-62, altímetro 1-0 no 5. Índia Alfa, ponte espera da 2-62 com 1-0 no 5, 6201. Controle, bom dia, Papatango Juliette, Tango Zulu, decolou 1-0, passando 1000 pés. Papatango Juliette, Tango Zulu, suba para nível de voo 1-0-0, saída Coral. 1-0-0, saída Coral, Juliette, Tango Zulu. Salvador, voo 1-435, para pista de estacionamento gate 8. Voo 1-435 no gate 08. Tem um tráfego da tripla taxando no pátio assim que livrar a retaguarda, está autorizado, chama táxi. Confirmando, ele já livrou a retaguarda, pode iniciar. Sete, está de estacionamento, voo 1-435. No 4, passa 2-2-3, o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Volta a Mike Juliette Romeu. Autoridade de cruzamento, papapá, Mike Juliette Romeu. Ingresso no litoral, 500 pés, e parto no farol de Itapuã. Autorizado o cruzamento e reparto no farol de Itapuã, papapá, Mike Juliette Romeu. Afirmativo, papatão, grito mais Quebec, mantenha 2.500 pés. Solo 43, solo 121, decimal 9, livrando a direita, um bom dia. 219, bom dia. prossiga, papapá, Mike Juliette Romeu. Confirme, Mike Juliette Romeu, pouso onde? Zero, primeira curva direita, saída árvore, transição elétrica. Controle 11935, transponder 5474. Curva direita, saída árvore, transição elétrica, transponder 1935. Desculpe, controle 1935, transponder 5474. 5474. 5474. Tá 3304, correto, não fuja nada. Reporto aéreo. Para o táxi, 1435, POB de 76, 2 horas e 30 de autonomia, oferta Aracaju. Qual o POB? 76. 72, 1435, táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro 10 no 5. Atenção, Índia Alfa, ponto de espera 1862, só para confirmar, POB 76. 76, ciente. Objeto 5826. Vai observar no táxi da aeronave da Gol que está taxando no pátio. Assim que ela livrar a Juliette, ingressa do 04. Observa a aeronave da Gol, a aeronave do 04. Entrará no pátio, 5826. Cenário 6225, está pronto para cópia? Negativo. Via 225 Brasília autorizado no 1320, via Perisquil 10. Decola da 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Nizza. Controle 11935, transponto 5471. Autorizado, desligou 320, Momo, Nizza, caiu para o Perisquil 10. Decola da 10 esquerda, controle 1935, acionando 5471, na 6225. Só confirma a saída, Momo, transição Nizza. 0 grau 062, Mike Juliette Romeu. Chanel 6211, decola aos 46, controle 119.35, bom dia. 1935, bom dia, torre retorno. 6211. Tá autorizado, puxa, Chanel, chama táxi. Dia, é o Chanel 6211. Chanel 6211, bom dia, contato radar, suba para mim, voo 360, saída da El. 360, perfil da Dael, possibilidade de voar Leda? Autorizado Leda, Oceané 6219. Inversação 360, voando Leda, 6219. Transponder 3663, está correto, chama puxa sonar. American Airlines Steel, que está up and push, come right for tech. Informação do passageiro 2223, na hora de soro efetuar o pushback, tem uma aeronave na remota, corrigindo, portão 11 que vai iniciar, não interfere, mas só para informação. Volo 435, a linha e decola, pistão 10, vento 1-10 graus, 08 mais. A linha decola, pistão 10, volo 435. Mike Juliette Romeu, solo aos 48, no corte frequência livre, bom dia. Parou o PCDF, acionamento 923 da Gol, está no gate número 7. Gol 1923107, o número 1 para iniciar no setor, vai aguardar, tem duas aeronaves que já puxaram. Aguarda duas aeronaves, aguarda sua comunicação, 1923 com... Passarei 2023 para o táxi, 52, 3 horas, alternação da... 52, 3 horas, Salvador, 2223, táxi autorizado, parte 1 no Índia, Alfa, ponte espera da 10, torre 1 no 862, altímetro 10 no 5. Pátio de Alfa 223, 23. Sente, prossiga para 150, reparte Delta de Cito. Sente, regra de voo, instrumento. Canceladas no 149, desça para nível de voo 095, após nível 095, autorizado correção descida a critério. Decolão 50, controle 1 no 9, decimal 35, bom dia. Será 35, bom dia, agora 435. 6312, autorizado Recife, 350, operante 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Pulca, transição Aracaju. Controle 1 no 1935, transponder 5473. Mano, foi Índia no Remerapo que chamou sala, transmissão tá com clareza 1. Doutor Juliette, agora tá clareza 3. Confirma. Gente, é o Vitor Juliette, voo local autorizado no 1000 pés, decolando ao 97, curva à direita na Xê, controle 1 no 935, transponder 0151. Alfa Vitor Juliette, está correto, estacionamento táxi, torre 1-8-6-12. 35, bom dia. 0935, bom dia, Sr. Galeão, 3 horas e 30 de autonomia. Cono 923, táxi autorizado, Pate 1, no Índia, Alfa, ponte espera, Dona 0, chama a torre, 1-8-6-12, 1-5. Entendeu, Sr. Táxi, Pate, Índia, Alfa. O ponto espera 1-1-8-6, confirma? Afirmativo, está correto. O altímetro no 0 no 5. É o 0 no 5, muito grato. Sua Vitor, Juliette, direcionamento de unidade. Do plano, não achei no meu sistema. 215, ciente, então vou coordenar com a sala IS, só um minuto que eu vou, já chamo o senhor novamente. Arapuja, acionamento no vídeo 01, acionário 625. Acionário 6225, no portão 01, vai ser o número 2 para iniciar no setor aeronave do 01. Do portão 02 já pediu, só para falar na prova. Eu acho que o número 2 aguardando então, 6225. American 90 approve a taxi from 1 Indian Alpha, hold short, runway 10, tower 118.6, altimeter 71015. Okay, we'll search the taxi and hold short runway 10, see any apron, 1059 altimeter, American 90. Patão, escuta. No plano quando? Digo no 923, próxima foto espera da 10, pronto. Ou no 923, ali na cola, pistão no zero, vento 120 graus, 069. 120 com 06, tudo alinhar e decolar 1923, gol. Obedece. E minha atriz copiou o solo? Assim que o Boeing da American Airlines livrar a retaguarda, autorizado, puxa sua nave, chama táxi. Prossiga. Para Guarulhos via Upper Tulu 21 e Arbor, Elefa. Via Upper Tulu 44 da Euleta Eudes. No meu sistema eu tenho que o senhor vai pela Tulu 21, pode ser que tenha alguma CHG. Índia November Alpha, voo local autorizado no 1000 pés, decola da 17, curva à direita no axé, controle 11935, aciona 0171. American 980, ready, runway 10. American 980, not been maintained, runway 10. American 980, runway 10, American 980. Nome táxi com 02 a bordo, torre 1-1-8-6. Azul 1499 é o número 2 para iniciar no setor. No 923, decolou 58, controle 119, decimal 35. Bom, Salvador, muito bom dia, 221, no centro da Juliet, 180 para a Vitória da Comunidade. Estacionamento a porta táxi, em Zoverov. Autorizado voo local, decolando no meu pé, decola da 197, curva à direita no axé. Controle 119, decimal 35, o transponder 0141. Sai da árvore. 310 na árvore. American 980, wind 110 degrees, 05 knots, clear take off for Neo Zero. Clear to take off, runway 10, American 980. Solo, trip 5221, seguinte, já Julia. Trip 5221, Vitória da Conquista autorizado no 200 direto, decola da 10, primeira curva direita, Arbor direto. Controle 11935, transponder 5504. Mano 44. Transponder da água, controle da 10, controle 5904. Pode confirmar só o nível e a saída, não copiei? 200, saída da água. Afirmativo, 221 no chão para puxa a canada. Fala Salvador, boa, tá 3304 no 05, multiback, estacionamento. 3304 no 05, autorizado, chama táxi. Iniciando, reportaria, obrigado. Afirmativo, ontem o tráfego da TAM que já puxou no 02, após vai puxar o Chaner no 01, após o senhor. 3663 para o táxi com 82 a bordo, 4 horas, Galeão. 3663, táxi à direita, Índia e Alfa, ponte espera zona 0, torre 1186, altímetro 10, 15. De Alfa, no ponto espera torre 26, táxi 3663, já ficou. Oceaner 6225, assim que o TAN livrar a retaguarda, está autorizado, puxa, acionar, chama táxi. Assim que a TAN livrar a retaguarda, está autorizado, 6225. 3663, pode confirmar se é 82 ou 182? 82082. Sim, de 3663. Fazer isso que o tráfego do 05 já pediu o pushback e ele vai puxar pro pátio 3. Set level 330, American Line 980. Climbing to level 330 for American 980. Over, get him. Controle Salvador, Oxenia 63, 1-1, cruzando 060 para o 050. Oxenia 63, 1-1, desça para 2000 pés de Senegal no 015. Autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000, Salvador estabilizado, 63, 1-1. Oxenia, confirme o ajuste, viu? Ajuste 1015, Oceaner 6311. 1015, grato. Tango Zulu, serviço radar encerrado, já perto da posição Coral, Chamilhéu, 120, décima única. Taxa direita, via Índia Alfa, ponto de espera zona 0, chama Torre, 118, meia dúzia, altímetro no 0, no 5. Via Índia Alfa, ponto de espera, chama 36, meia dúzia, uma boa semana. Obrigada, você também. Voo no 923, chame Recife. 126, decimal 0. 1260, chama Recife, 1935, 1260. É. American 9-8-0, contact Texas Internet Frequency 125, decimal 45, unable 126, decimal 85. That's 125-45, that's unable 126, decimal 85, American 9-8-0, okay. Cinco to livrar retaguarda, está autorizado, chama táxi. Lado ingresso, a porta aliada e pronto, Alfa Tango Juliet, Cristina no Sete. Está pronto para o táxi, está 3304, 66 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, até na conta. 3304, está autorizado, parte 1 no Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, meia dúzia, altímetro 1-0 no 5. Controle Salvador, Oxane MS3, 1-1 no localizador. 7, controle 1-1-9, decimal 35. 1935, bom dia. Bom dia, controle, o TAN 3663, cruza 1100 na sua escuta. Bom dia, 3663, suba ao nível 340, está sob vigilância. 340, 3663. E se a gente manter ponto de espera, Índia numeral. Oxane M225 autorizado, decolar pista no 0, vento 120, grau 05 nós. Já decolado. Juliette, vento 120, grau 05 nós, autorizado a decolar de imediato, reporte iniciando. Está 3304, ponto de espera da 1-0. 3304, boa tarde. Após, depois na final, a linha mantém.